Os personagens dessa história não podem ser mostrados, pelo menos as vítimas, que são pais de duas garotas que estão desaparecidas. Como que vocês chegaram até esse endereço na região do Morenitas? Eu fui através da minha ex-esposa, que me comunicou que tinha uma casa que ele estava fazendo um fervo. Daí eu fui com ela. Chegando lá, nós chamamos o conselho. O conselho tratou nós mal, eles não vieram, falaram que não ia vir, e daí chamamos a polícia. Daí a polícia apareceu. Quando a polícia apareceu, sumiu tudo. A minha enteada de 12 anos estava nessa casa. Ela estava nessa casa e lá rola arguilha, rola bebida, rola de tudo. Tenho foto no computador, agora vamos passar para a polícia, as fotos tudinho. Tem no computador. E daí nós fomos lá, daí ela pegou e cuspiu no PM, insultou o PM, tudo. Nós vimos tudo lá, nós estávamos lá, eu e ela. Essa situação se repete muitas vezes? Minha filha faz 5 dias que não aparece em casa, na casa dessa mulher aí. Faz 5 dias que ela está lá. Ela tira dinheiro, de onde que ela está tirando dinheiro? Seguro que está se prostituindo. Ela está se prostituindo ou usando droga ou vendendo alguma coisa, porque ela tira dinheiro. De onde que ela tira dinheiro se ela não trabalha? Vocês chegaram a ser ameaçados? Nós fomos ameaçados por ela. Disse que nós vamos morrer. Nós vamos morrer porque nós chamamos a polícia e nós vamos morrer. E daí por isso que nós não queremos mostrar a cara, porque eu não quero aparecer mesmo. A senhora, como mãe, como é que fica nessa história? É uma situação complicada, né? E muito complicada, porque eu não quero pro filho das outras mães, né? Não só eu tô passando essa situação com as minhas filhas, como outras mães que descobrem que as filhas estão lá nessa residência, aí as mães vão atrás, aí a dona da casa acaba agredindo, as mães batem, e fica por isso mesmo. Não é nem a primeira vez, já é pela segunda vez que eu acho as minhas filhas lá. E elas aceitam, chega lá, posam, sai só com a roupa do corpo, ali usam roupa delas, fumam arguile, tem bebida, de tudo um pouco. Só não vou falar que tem droga lá dentro da casa, porque eu não vi com meus olhos. Mas os amigos, que se diz amigos delas, usam. Vocês esperam agora que a polícia faça o seu papel? Não, eu quero que a polícia faz o papel, Assim que a gente chegou lá no local, acionamos o conselho tutelar, disse que falou para ele, pro pai da minha filha, que não iria, que era para acionar a polícia. O que a gente fez? Ligou para a polícia chegou e fragou. Agora vem para a sexta SDP e você vai confirmar em depoimento o que está dizendo para a gente? Com certeza, com certeza. Quando eu quis educar ela, eles me bateram, me puseram preso. Tive que pagar R$1.600 para sair da cadeia, quebraram os dentes da minha boca, fiquei uma semana sem poder levantar quando eu quis educar minha filha. E agora eu quero ver o que eles fazem agora por nós. Porque quando a gente vai educar, a gente vai preso. Né? Perdi meu serviço, fiquei uma semana sem poder levantar, o PM quebrou todos os dentes da minha boca, entendeu? Fiquei preso e agora? Quem que é certo ou errado? É nós que somos pais ou é eles? Ou a lei? Quem? Tive que pagar para poder sair da cadeia. Ele foi educar... A filha dele, que ele fragou a filha dele em cima da cama dele com meninos. Aí o que ele fez? Foi educar, foi bater. Aí o que aconteceu? Ele que foi preso. Passou por ruim. Passou por ruim. Ela estava certa e ele estava errado. Tatiana, o que você tem a dizer a respeito dessas acusações que estão fazendo contra você aí? Que é tudo mentira. Que lá em casa ninguém fica fazendo prostituição. Por que a mãe das garotas está dizendo que você favorece o encontro delas com homens na sua casa? Não, lá em casa elas não estão. Elas estão na casa da tal de Maria e no tal de Marcos. Lá em casa meu padrasto não aceita ninguém e fica lá. Uso de arguile é feito lá? Não, faz uns 15 dias já que o conselho prendeu os outros, daí nós não fumamos mais. O conselho já esteve na sua casa? Já. Uso de drogas é feito lá na sua casa? Não. Por que você acha que estão fazendo essas acusações contra você? Não sei, certo. É inveja, recalque. Essa menina que veio com você aqui para a delegacia, o que ela estava fazendo lá? Ela estava chegando lá para fazer trabalho. Você estuda? Uhum. Quantos anos você tem? 18. 18 anos. O que você faz da vida? Nada. Só faço extra. E essa situação, então, não tem nada de verdade? Não tem nada de verdade. E as acusações de que você agrediu os policiais? Eu não agredi. Quem agrediu foi eles. A minha irmã ia filmar eles agredindo, daí ele pegou e bateu nela. Ela tá surda de uma orelha, que ele dá um surdão na cara dela e bateu no meu irmão, que tá quieto dentro de casa. Você não deve nada, então. Tá aqui de boa. Não devo nada. E eu falei que ia depor contra eles, e eles pegou, arrancou o nome dele, assim, esfregou na minha cara pra me denunciar ele. Então quer dizer que você tá fazendo uma denúncia contra os policiais de abuso? Claro. Eles não podem entrar na casa, outro batendo os de menor. Você não reagiu à abordagem? Não. Eu falei que ia vir de boa, eu tava conversando de boa com o Moreninho, Gesiel, acho que é. Daí chegou aquele outro lá, cantou o nome dele, e começou a agredir ainda. O Moreninho até falou pra ele parar, né? E ele não quis parar. Catou meu celular, tá com ele ainda. Nesse celular tem alguma prova do que eles estão te acusando? Não, quando a minha irmã ia filmar, né? Ele pegou o celular, tá no bolso dele até agora. As informações agora com a Polícia Militar do Estado do Paraná, 14º BPM. E vamos aguardar os procedimentos aqui na 6ª SDP. Tenente, quais os procedimentos agora? Agora vai ser encaminhado tudo para a Polícia Judiciária para apurar os fatos. A princípio, havia uma denúncia de que no Porto Meira uma família estava usando narguile com crianças junto, né? Seria uma corrupção de menores. E nesse caso aí foi averiguado pela equipe policial. Assim que eles chegaram no local, eles foram agredidos pela família que se encontrava no local. Vai ser encaminhado, inclusive, os menores para o Conselho Tutelar para tomar as medidas cabíveis. Na versão da cidadã que está sendo conduzida aqui, ela não agrediu, estava chegando em casa na hora, ela pouco sabe do que aconteceu. A PM agora tem a missão de entregar para a Polícia Judiciária. Sim, vai ser juntado todos os fatos, tudo que foi colhido no local, inclusive os meios que foram utilizados para, teoricamente, ali os menores utilizarem o narguilho. E vai ser tudo encaminhado para o juiz e ele que vai decidir a respeito disso. Quanto à denúncia de prostituição, o que acontece agora? Vai ser encaminhado todos os autos, inclusive teria um computador com as fotos e vai ser tomado aí, possível feito um mandado de busca para achar esse material. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.